de mim. Se não fosse o amor de Deus, que apesar dos delitos meus, deu-me sua luz. Ai, ai de mim. Tendo a alma triste a chorar, sem satisfação, sem Jesus, sem operando em mim.